Chega uma hora, consciência te pergunta se os raps são uma saída ou simplesmente uma música. Um veículo movido a frase que se cria, expressado de uma forma que cada MC vivencia. Mais que tudo isso que aparece pela rádio, a minha intenção é prevenir e apoiar quem tá do lado em busca da vitória. Eu vou seguindo meu destino e vou trazer de volta todos que foram excluídos. Não querem ser nem sou melhor do que ninguém, mas chega que fica parado lamentando que não vem. Invejoso sempre tento, um espalhado pela rua, mas comigo leva fé pra enfrentar. Sanguessuga que não ajuda, só atrapalha, critica nunca muda, reclama pelas ruas comparando com as suas. Me mantém na linha vermelha com orgulho de tudo isso, com a certeza do que querem, me foco no objetivo. Missão de resgatar, trazer de volta a essência. MCs que antigamente lutavam por resistência, a chama tão fácil não apaga. Invasão hoje é clara, as coisas ruins que se alastro como a praga. Eu vivo realidade como o sol, exposta à razão, sem tempo de respirar as sombras da ficção. Quem dera fosse tão prático, simples fazer uns rap e mostrar pros meus amigos. E foi todo mundo alegre, mas quem gera minha rima é na cabeça de quem acredita. Confia a cada frase que é escrita. Na luta não tô sozinho, na rua vários espinhos, na mente várias maldades querem desviar meu caminho. Longe das armadilhas me mantenho sempre atento, enquanto eu tiver voz minha família eu represento. Sempre respeito a todos os verdadeiros, subindo os degraus, jamais esquecendo o primeiro. Mochila nas costas, decidido no que vou fazer. Foco nas estrelas mais distante que consigo ver. Passo a passo, eu sigo assim o meu destino, sem pressa na missão pra cumprir meus objetivos. Mochila nas costas, decidido no que vou fazer. Foco nas estrelas mais distante que consigo ver. Passo a passo, eu sigo assim o meu destino, sem pressa na missão pra cumprir meus objetivos. Usando a sabedoria no que eu faço. Sei que é difícil, nunca pensei que fosse fácil. Observo tudo que vejo em volta dessa estrada que eu segui bem no começo. Já vejo gente acomodada, sentada, que não aceitaram perder, desviaram, que acharam, aceitaram as falsas ilusões da talho. Mas prossigo lentamente, resistindo às tentações. Fazer rap por dinheiro, sem amor no coração. Vivo no mundo real, mas tão real como a rua. Como o vento que sopra forte, anunciando vem chuva aos poucos. Vejo grafite dominando a cidade, fazendo a sua parte, gritando por liberdade. Cada mensagem, seu sentido, sua forma de expressar. Seja ela com os DJ, os b-boy quando dançar. Aos poucos vai aumentando o nível desse caminho. Aos poucos vejo a mudança e seus extermínios. Me aproximo do vale perdido de pessoas perdidas que não souberam resistir, se deixaram ser envolvida. Equilíbrio é necessário pra seguir em frente. Eu fecho os olhos, sinto uma luz que faz sentir meu sangue mais quente. Não tenho tempo pra perder, jogar conversa fora. Sigo com o coração e a alma mesmo sabendo que não tem volta. Mochila nas costas, decidido no que vou fazer. Foco nas estrelas mais distante que consigo ver. Passo a passo, eu sigo assim o meu destino, sem pressa na missão pra cumprir meus objetivos. Mochila nas costas, decidido no que vou fazer. Foco nas estrelas mais distante que consigo ver. Passo a passo, eu sigo assim o meu destino, sem pressa na missão pra cumprir meus objetivos.